Várias formas de ver a vida, me diz como você vê. Várias condições programadas e jeitos pra se viver. Cuidado com o que deseja pra não se surpreender. A cabeça é um labirinto bem fácil de se perder. Foda-se, seu pisante, o Rolex de diamante. Sua pose de arrogante, como isso te conserva? Tudo insignificante, não vai com você adiante. Cê só leva dessa vida a vida que você leva. Quero que cê enlouqueça e se livre da sensatez. Quero que manifeste contra essa lucidez. A que ponto chegamos? Eu pergunto a vocês. Fruto do acaso forçado por pura estupidez. Quem é quem na multidão fria? Me diga se alguém sabe o que é vida hoje em dia. Ninguém sabe mais se são pinturas ou se são pintores. Ninguém se importa se são obras ou compositores. Ilusão, confusão, sua ação não me acerta. Reação da nação através do poeta. O ponto de interrogação, a exclamação do grito. A verdade é uma só e faz cair por terra o mito. Tem muita coisa errada, fora as que eu não acredito. Mas o povo aceita o que é mais fácil de ser entendido. Não me desce essa informação digerida e essa explicação que só convence mentes corrompidas. Só aquele que ergue a bandeira e executa marcha ao contrário. Pra muitos um visionário, pra outros um doido com um diário. Senso libertário exterminando mercenários. Anti-herói a favor de revolucionários. Radical por natureza, no olhar carrego frieza. E na mente a certeza que somos a solução. Só aquele que desconfia, pra mim todo dia é dia de com minha poesia colocar seus pés no chão. Vim pra plantar a semente e mostrar pra essa gente que não existe uma ação que não leve a uma reação. É preciso discernimento junto com conhecimento. Talento no movimento em prol da revolução. O mundo muda cada gesto de paz ou de manifesto. Protesto vendo a maioria vivendo de resto. Muitos se acostumaram a sobreviver desse jeito. Brigam mais por interesses do que pelos seus direitos. A liberdade que foi dada para os nossos ancestrais é falsificada e apresenta efeitos colaterais. Mundo de canibais, de leis corrompidas. As chaves pra liberdade existem, mas foram escondidas. Renda mal distribuída, vivem com o que tá errado. Realidade distorcida para sermos enganados. Massa desfavorecida com o fardo mais pesado. Política apodrecida em cima de um povo calado. Eu não sou tolo e sei que pra muitos o protesto é em vão. Morro pelo que acredito, mas não vivo a rendição. Não faço tipo, esse é o Duco, Mike na mão. Alguns se esqueceram pra que serve o rap, mas eu não. Essa é hora de fazer as coisas da nossa maneira. Cansei de ver o povo convencido de tanta besteira. Minha bandeira é verdade pela liberdade. Não brigo por fronteiras nem por nacionalidade. Brasileiros, brasileiras, imigrantes sem green card. Aprendemos que a peneira não foi feita pros covardes. Somos conhecidos por não saber a força que temos, fomos induzidos a fazer aquilo que não queremos. Assistimos vários de nós se jogar num precipício e encaramos como se fosse um pequeno sacrifício. Pregar união é cada vez mais difícil, mas nem por isso eu desisto do que aprendi no início. Radical por natureza, no olhar carrego frieza. E na mente a certeza que somos a solução. Só aquele que desconfia, pra mim todo dia é dia de com minha poesia colocar seus pés no chão. Vim pra plantar a semente e mostrar pra essa gente que não existe uma ação que não leve a uma reação. É preciso discernimento junto com conhecimento. Talento no movimento em prol da revolução.